tá cercado e não tem saída. Conta que a morte quer falar mais alto que a vida. Conta que a situação se tornou tão difícil e a voz do seu coração tá dizendo eu desisto. Conta que és uma ave estranha no ninho, mesmo entre amigos ainda se sente sozinho. Conta e chora baixinho, conta toda a sua história. Se anoitecer a vitória no romper da aurora. Não é pra mim, pro vizinho que deves contar. Não é pro pastor que tu deves falar. Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder pra mudar tua sorte. É pro Filho de Deus, o negro Jesus. Que o seu remédio não faz mais efeito. Conta que o médico tentou e não pôde dar jeito. Conta pra ele que estás morrendo aos poucos. Conta que o medo e o pavor tá te deixando louco. Conta pra ele que o louco não erra o caminho, que só ao seu lado você não se sente sozinho. Conta e chora baixinho, conta toda a sua história. Se anoitecer a vitória no romper da aurora. Pro vizinho que deves contar.